Olá, ouvinte! Está no ar mais uma edição do Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Pedro Prado e a edição de hoje será um pouco diferente. Preparamos para você uma mesa-debate sobre o autismo e as políticas públicas para a garantia de inclusão dessas pessoas na sociedade. Lembrando que você pode acessar essa e todas as outras edições no nosso site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Mas sem mais delongas, vamos começar o nosso papo. Na Escuta, a informação que toca. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Para quem não sabe, o autismo é um transtorno psiquiátrico que afeta tanto a comunicação quanto a capacidade de aprendizado e adaptação de uma criança com a síndrome. O autismo costuma ser identificado nos primeiros anos de idade e ele apresenta níveis diferentes, isso dependendo de pessoa para pessoa. Mas para não ficar apenas em minhas palavras, os repórteres Ali Calut e Gabriela Castro prepararam um quadro explicando o que é o autismo e algumas curiosidades sobre o assunto. Olá, ouvinte! Aqui quem fala é Gabriela Castro e quem está comigo é Ali Calut. Olá, Gabi! Olá, ouvinte! Estamos começando um quadro especial da Mesa Redonda sobre Autismo. Isso mesmo, Ali! Vamos falar aqui da definição de autismo e algumas curiosidades. Vem com a gente! Bom, o termo técnico é transtorno de espectro do autismo, Gabi. É uma condição de saúde que caracteriza um déficit em três áreas do desenvolvimento humano. São elas a comunicação, a socialização e o comportamento. Existem muitos subtipos de autismo, que vão se desenvolver de forma diferente e única em cada pessoa, Ali. O autismo é tão abrangente que pode ter vários níveis e tipos. Em 2013, a nova versão do Manual de Diagnóstico e Estatísticas dos Transtornos Mentais, publicadas pela Associação Americana de Psiquiatria, definiu o termo como transtorno de espectro do autismo, e não mais antigas denominações como síndrome de Asperger. Isso mesmo, Gabi. O autismo é, então, um transtorno de desenvolvimento neurológico. Os indivíduos têm dificuldade de comunicação e interação social, além de apresentarem comportamentos e/ou interesses repetitivos e restritos. É muito importante fazer o diagnóstico quanto antes, pois o transtorno pode ser visto nos primeiros anos de vida, em alguns casos até mesmo antes de completar um ano. O tratamento psicológico, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, é a terapia de intervenção comportamental. Essa terapia é multidisciplinar e personalizada, ou seja, além da psicologia, os pacientes podem receber auxílio de terapia, com fonoaudiólogos e terapia ocupacional. É sempre importante ter um mediador na escola para ajudar na socialização e aprendizado. Dia 2 de abril, em 2007, a ONU decretou como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Isso aconteceu porque em vários locais do mundo, como no Cristo Redentor, no Brasil, no Empire State, nos Estados Unidos, nas pirâmides do Egito, na Torre Eiffel, em Paris, vários cartões postais se iluminaram de azul em prol da conscientização do autismo. No Brasil, a Lei Berenice Piana foi instaurada em 2012, criando a Política Nacional de Proteção aos Direitos de Pessoas com Transtorno de Espectro Autista, garantindo assim direitos para as pessoas com esse transtorno, como no atendimento em hospitais, por exemplo. Gabi, agora quem vai nos falar um pouco mais sobre autismo é Pedro Prado, que está com convidados que são especialistas no assunto. É isso aí, chega mais, Pedro! Muito obrigado, Ali e Gabi. E sim, estou com duas convidadas maravilhosas que enriquecerão nossa mesa redonda com seus conhecimentos sobre o autismo. Está comigo a Michele Prado Rabelo, artista plástica, pós-graduanda em educação especial, professora na rede municipal de ensino e mãe de um menino autista severo, não verbal, de 6 anos de idade. Além disso, Michele também é uma das fundadoras do grupo Amor Autista, aqui de Uberlândia. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, Pedro. E juntamente conosco está também a Vanessa Medeiros, psicóloga, pós-graduanda em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual, acompanhante terapêutica de crianças com transtorno do espectro autista e também mãe de uma criança de 4 anos com autismo. Seja muito bem-vinda à nossa mesa, Vanessa. Muito obrigada, Pedro. Agradeço pelo convite e é uma honra estar aqui falando de um tema tão importante. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Creio que esse debate agregará muito para nós e nossos ouvintes. As duas são mães de meninos autistas. Michelle, como e quando você percebeu que seu filho estava dentro do espectro do autismo? Ah, quando eu percebi foi uma coisa que eu, na verdade, não percebi de imediato, né? Ele cresceu, ele se desenvolveu normalmente, e quando tinha quase os 2 anos, eu percebi que ele não estava falando mais. Ele começou a falar mamã, papai, e com o tempo ele parou de falar. Então, assim, as pessoas me questionavam, mas ele não escuta, será que ele não ouve? Porque quando chamavam ele, ele não olhava. Então, foi outro aspecto que foi notado, né? A questão de não ser, a criança não atender quando é chamada. Então, assim, eu fui fazer exames de audição, deram tudo normais, e quando a gente procurou uma neuropediatra, ela deu as primeiras impressões de que poderia estar dentro do quadro do espectro autista. No entanto, não poderia afirmar, porque devem ser feitas várias avaliações para constatar isso. Mas ela falou, olha, de imediato, pela severidade que ele apresenta, ele pode sim ser autista, né? Então, para mim, foi um baque muito grande, porque você nunca espera que seu filho vai ser um autista. E eu, na época, apesar de ser professora, de estar inserida na rede, não tinha até então nenhum aluno autista e não conhecia sobre autismo. Então, para mim, assim, foi tudo muito novo e foi muito difícil no começo, porque a partir do momento que ele passou por outros profissionais e foi descoberto, de fato, e diagnosticado o autismo nele, ele começou a ter comportamentos muito severos, como agressividade, que ele não tinha antes. Mas tudo isso porque ele não conseguia se comunicar. Né? Até hoje ele ainda não consegue falar, não fala, mas hoje eu consegui compreendê-lo, né? Diante do que era na época. Então, o fato de eu não conseguir compreender ele deixava ele irritado, e assim que ele reagia e se comunicava dessa forma, pela agressividade. Né? Mas aí foram feitas algumas intervenções terapêuticas, e o que hoje tá surgindo efeito no sentido da melhora do desenvolvimento dele. Né? E como foi para você, Vanessa? Como a Michelle falou, né, nós, mães de primeira viagem, alguns sinais passam batido, né? Apesar de ter feito psicologia, eu sempre atuei em outra área, mas o autismo que a gente via na graduação era um autismo totalmente diferente do espectro, né? Eram aqueles casos de autismo severo. Então, eu identifiquei por volta de 2 anos de idade, com a ajuda da escola. E nós já iniciamos a intervenção precoce, mesmo sem o diagnóstico estar fechado, porque quanto mais cedo começar essa intervenção com psicólogos, né, com a terapia comportamental, melhor, porque a criança, quanto mais jovem, maior a plasticidade cerebral, né? A chance de acontecerem novas conexões no cérebro. Então, desde os 2 anos, ele faz terapia. Ele está com 4 anos atualmente. E falando um pouco sobre as dificuldades enfrentadas pelas crianças com esse espectro, o filho de vocês já estudam? Vanessa? Já, o meu filho já está na escola desde 1 ano e 7 meses, né? Foi uma adaptação tranquila. Relativamente tranquilo, né? Hoje ele está na rede municipal de ensino, ano que vem ele vai para a EZEBA, que é da UFO. Nós estamos bem confiantes, muito felizes por ele ter sido contemplado no sorteio. Sabemos das dificuldades que toda instituição de ensino tem, né, em relação à inclusão escolar, mas estamos bem otimistas em relação a isso. E o seu Michele? O meu estudo também, ele começou bem cedo também. No entanto, quando ele foi aparecendo sinais mais severos do autismo, ele não aceitou ficar na escola. A gente teve que tirar ele durante um tempo da escola, porque ele não estava aceitando, estava tendo muitas crises. E nisso a gente começou a ficar com ele só em casa, até porque a gente não sabia por onde começar, né? E ele ficou fazendo só terapias durante esse período e retornou para a escola depois, né? No começo foi um pouco difícil, porque ele não aceitava a rotina, a convivência com outras crianças, né? A mudança de ambiente. Então, assim, foi muito difícil, mas o que ajudou muito foi as cuidadoras que trabalharam na época, as educadoras que cuidavam dele na rede municipal. E isso foi de fundamental valia, porque elas tinham muita empatia, muito carinho com ele, e o afeto, ele transforma, ele ajuda imensamente nesse processo de desenvolvimento, né? Atualmente ele está na EZEBA também, né? Lá ele recebe um apoio, um auxílio impressionante e muito satisfatório por parte de toda a equipe pedagógica, né? Felizmente está se desenvolvendo muito bem, mas dentro do autismo tem muita oscilação, né? De crises, de estado de humor, né? Então, assim, isso depende muito do momento, mas ele está, felizmente, está caminhando e desenvolvendo bem. Além da escola, ele faz alguma atividade fora? Sim, ele atualmente está fazendo. Ele faz acompanhamento na PAI durante uma vez por semana, né? Porque seus atendimentos são mais limitados, mas lá ele tem atendimento com psicóloga, psicopedagoga, TO, né? Ele também faz natação, né? Numa instituição subvencionada pela prefeitura, né? E tem o atendimento também da... Ele tem atendimento ABA, né? Que ele faz também com terapeutas. Inclusive faz com a Vanessa também, né? Que é a T dele. E faz aí na escola, né? Essas atualmente são as atividades que ele faz. Mas ele já fez também ecoterapia, que também foi muito válido, né? E fono, ele também faz fono atualmente. Você também, Vanessa, começou alguma atividade? Também. O atendimento multidisciplinar é muito importante para criança com autismo, né? O meu filho participa das aulas do AEE, que é o atendimento especializado, né, da prefeitura. Ele faz terapia comportamental com psicólogo especializado também, sessões de fonoaudiologia e de terapia ocupacional. No momento não está praticando esporte, mas nós pretendemos voltar para a natação ano que vem em uma instituição adaptada, né, que também é um desafio. Michele, quais foram os sinais que você percebeu na rotina do seu filho que contribuiu através dessas atividades? Então, com as rotinas terapêuticas, ele teve uma mudança relevante, né? Bastante interessante, porque ele aprendeu a lidar com a rotina fora de casa, né? Ele aceitou, começou a aceitar sair de casa, porque antes ele chegava nos lugares, ele não queria entrar, então a conviver com pessoas diferentes, porque em escola o tempo todo tem pessoas diferentes ali, ele tem que se adaptar a esse processo, né? Então, assim, ele aprendeu a conviver com pessoas diferentes, e nas terapias também, igual na terapia ocupacional, trabalha muito a questão da integração sensorial, né, que a criança tem dificuldades de vestir, de se alimentar, então, assim, trabalha muito sensorial, então, com esse processo de trabalhar essa integração sensorial, eu consigo, às vezes, por exemplo, ele está irritado de estar num lugar que não queria estar. Então, eu procuro alguma coisa que provoque uma sensação de prazer nele para estimulá-lo, né? Assim, por exemplo, assim, algo que tem uma textura diferente. Isso acalma ele, né? Isso aconteceu uma vez comigo, vou citar um exemplo rápido, que eu tinha saído com ele quando era muito pequeno. Tinha acabado de receber diagnóstico, nós fomos uma festa junina. E lá eu quis ir propositalmente para testar ele, né? Porque eu sei que ia ser difícil, ser um enfrentamento, mas ele precisava se acostumar com aquilo. Então, assim, é um boom de som, de luz, de pessoas. Então, nós chegamos nessa festa e ele não queria entrar. Ele queria sair chorando e chorando, irritado por todo o excesso de estímulo que lá havia. Então, eu tentei continuar com ele ali, e quando a gente saiu fora do ambiente, eu levei ele para uma área que era mais arborizada, que era um ar livre, ele viu uma cadeira de essas cadeiras de madeira que são trançadas, e ele começou a passar a mão de forma frenética nessa cadeira, como se ele estivesse se autorregulando. E quando ele conseguiu concluir esse processo dele, ele aceitou ficar a noite inteira dentro da festa. Então, assim, para mim aquilo foi um grande presente, porque a partir dali eu percebi que eu poderia utilizar isso como recurso para tentar acalmar ele. Então, assim, por isso que é tão importante você explorar as texturas, explorar essa integração sensorial para a criança conseguir se adaptar ao ambiente que ela não está muito familiarizada. Vanessa, você citou atividades multidisciplinares que os autistas realizam. Uhum. Como são essas atividades e como que elas ajudam? Sim, são atividades com profissionais de diversas áreas, né? Mas eles precisam estar alinhados, de preferência que todos trabalhem na linha comportamental, né? Eu notei que o meu filho, depois que foi para as terapias, também diminuiu alguns comportamentos inadequados, como birra, aumentou a tolerância dele a ruídos. Antes a gente saía para lugares muito aglomerados, logo a gente tinha que ir embora. Hoje não temos mais isso, né? Aquela flexibilidade, a rotina aumentou. Era muito rígido, tinha que ir sempre no mesmo restaurante, no mesmo lugar, né, tudo do mesmo jeito, pelo mesmo caminho. E aí, com as terapias, isso foi diminuindo, né? Hoje ele está mais adaptado. A gente não tem como garantir uma rotina, né, muito rígida para a criança, nem para nós adultos. Então, isso é positivo. As terapias têm ajudado muito, ajudaram e ajudam ainda. Agora vamos falar um pouquinho sobre leis, mais especificamente sobre políticas públicas. Eu sei que os termos podem assustar um pouco, mas é simples. Políticas públicas são uma série de programas e decisões tomadas pelo governo com a participação, direta ou não, de agentes públicos ou privados, que têm por objetivo garantir direitos para diversos setores da sociedade. As políticas públicas que agregam pessoas autistas se iniciaram tardiamente no Brasil, acontecendo apenas em 2001, com os trabalhos do CAPSE, o Centro de Atenção Psicossocial. Vanessa, por que você acha que demorou tanto tempo para os autistas começarem a serem atendidos pelas políticas no Brasil? Eu acredito que essas políticas foram fruto de muita luta de pessoas, né, envolvidas com a causa do autismo. Não foi um presente, foi um resultado de uma luta, foi uma conquista, né? E além disso, o aumento dos casos, né? Nos últimos anos, a gente experimentou um aumento muito significativo dos casos de autismo, que ainda não sabemos por quê, né? A medicina ainda é um desafio. A medicina ainda tenta explicar se é genético, o que mudou, né? Mas, de fato, aumentaram os casos. E, antigamente, as pessoas com autismo não eram vistas, né, nos ambientes públicos. Elas ficavam trancadas em casa, elas não iam para a escola, elas ficavam em manicômios, muitas vezes internadas, amarradas. E aí, com o fim desses manicômios, elas tomaram os espaços públicos e aí precisou ter políticas públicas, né? Foi uma consequência de todos esses fatores. Michele, você que é professora, até um tempo atrás a gente tinha essa discussão de separar as crianças especiais, as crianças ditas normais, no ambiente escolar. Como que isso é atualmente para o seu filho? Onde que ele está inserido? E qual que é a diferença nisso na educação? Então, antigamente realmente tinha essa segregação entre crianças especiais e crianças neurotípicas, né, que é considerada. Então, assim, só que isso fazia muito mal, tanto para as crianças especiais, que são as crianças com autismo ou com outro transtorno, outra síndrome, quanto para as crianças ditas normais. Porque as crianças que são normais, elas perdem esse convívio e deixam de aprender a ter empatia e de se humanizar. Porque a deficiência, ela humaniza muito os outros. Você se coloca no lugar do outro e assim você se desenvolve como ser humano. Então, eu acredito que foi muito benéfico essa união e de estar reunindo todas as crianças no mesmo espaço, independente de ser especiais ou não. Hoje, meu filho está inserido numa sala regular de ensino, de educação normal, né, com as outras crianças. Lá ele tem as monitoras que dão suporte para ele, né? E as crianças, os colegas dele, adoram. Sempre quando ele falta, eles sempre pensam nele. Ah, o Heitor não gosta de barulho, ah, o Heitor gosta de música. Então, eles sempre trabalham com isso, sabe, assim, de tentar fazer um ambiente mais favorável para ele. Então, assim, isso me emociona muito, de saber, assim, que os futuros adultos, né, assim, no futuro, vão ser pessoas mais humanas, porque antigamente a gente não tinha conhecimento de autismo, não tinha convivência com pessoas com diversas deficiências. Hoje em dia tem a lei da inclusão que permite isso e favorece. Então, assim, felizmente ele está incluído numa sala regular, né, e esse processo é muito satisfatório e benéfico para ele e para todas as crianças que eu convivo também como professora. Uma das leis mais recentes sancionadas para pessoas autistas foi publicada em 2018. Ela acrescenta o autista na relação de atendimento preferencial em filas de bancos, caixas de supermercados e postos de saúde, junto com gestantes, lactantes e idosos. Vocês já conhecem essa lei? O que acham dela? Vanessa? Sim, nós mães acompanhamos essas leis e brigamos para que ela seja respeitada, inclusive colocando o símbolo do autismo, né, que é um laço com quebra-cabeças, né, dentro. Apesar de recente, a gente percebe que a maioria dos estabelecimentos estão tentando se adequar. E como o autista é considerado uma pessoa com deficiência, é natural que ele tenha os mesmos direitos prioritários, né, de atendimento, assim como os demais portadores. Aliás, desculpa, não existe mais essa terminologia. Assim como os demais, as demais pessoas com deficiência, né? E a grande dificuldade em relação à prioridade no atendimento é que o autismo é uma deficiência invisível. Então, muitas vezes, o autista está ali exercendo um direito e outras pessoas que não conhecem, né, por ignorância mesmo, julgam, acham que ele está no lugar errado, que ele não deveria ter atendimento prioritário. Muitas vezes, o autista tem que provar que ele tem aquele direito e gera um certo constrangimento. Por que que é invisível, uma deficiência invisível? Porque não tem características físicas que definem o autista. Então, muitas vezes, uma pessoa assim, uma criança saudável, uma criança bonita, uma criança feliz, é autista. Ah, mas ele é feliz, ah, mas ele é bonita. Já ouvimos cada absurdo em relação a isso, né? Não existe, a gente fala que autismo não tem cara, e não tem mesmo. Então, as pessoas precisam se preparar melhor antes de julgar, né, antes de colocar preconceitos e entender um pouquinho a situação, porque o autista não vai andar com laudo na bolsa o tempo todo para provar a sua deficiência. Michele, você já passou por alguma situação que teve que provar que seu filho era autista? Então, não cheguei a ter que mostrar, mas eu tive que explicar e tentar justificar que ele era autista, porque as pessoas de fato não acreditam. Como a Vanessa mesmo colocou, é uma deficiência invisível. Porque o meu filho, se você for ver, ele é uma criança linda, perfeita, super feliz. Então, assim, isso para outra pessoa é um absurdo. Nossa, mas como que esse menino perfeito vai passar na frente? Ele não está numa cadeira de rodas, ele não tem nenhum traço visível, físico, que ateste uma deficiência. Mas para o autista, esperar é um sacrifício. Eles têm uma dificuldade de lidar com a espera. Então, eu já passei situações, assim, muito constrangedoras do meu filho se jogar no chão, chorar, me morder, me unhar, puxar os meus cabelos. Por quê? Porque isso faz parte da crise que ele dá quando ele não consegue esperar. Então, para ele é muito difícil lidar com isso. Então, assim, felizmente essa lei foi aprovada e ela foi de fundamental valia para conseguir melhorar o atendimento para as pessoas com autismo, porque até então eram muito precárias. E há cerca de 5 anos, em Uberlândia, o Decreto Municipal 15.519 regulamentou o reconhecimento da pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência, garantindo a ela o acesso aos mesmos direitos previstos pela legislação. Para vocês, ela é efetiva? Michele. Então, até então ela é efetiva, mas tem algumas coisas que ainda estão, que precisam melhorar bastante ainda. Uma das questões é a questão do estacionamento, que é direcionado para pessoa com deficiência. Muitas famílias não conseguiram ainda ter autorização. Eles costumam ceder essa autorização para quem é cadeirante, para quem tem algum tipo de epilepsia ou dificuldade de mobilidade. Então, assim, muitas famílias estão brigando para conseguir essa questão do estacionamento, ainda não foi efetivada, né? Então, assim, mas nos demais aspectos da lei, eu acredito que ela está caminhando. A questão da acompanhante também, do professor de apoio, é uma luta ainda que ainda tem muito ainda a ser conquistado, porque não é bem respeitado como deveria, né? Muitas famílias ainda não conseguiram professor de apoio, não conseguem, às vezes, ficar em tempo integral com a criança, tem que dividir com outras crianças. Então, assim, é uma dificuldade que ainda está sendo ainda muito reivindicada, né? Mas, felizmente, nós estamos no caminho. Vanessa, você já passou por alguma situação que usou desses direitos junto com seu filho? Já. Recentemente, nós precisamos tirar o RG dele, né? E aí, ele não tira foto, a maioria dos autistas não conseguem, né, sentar e posar para uma foto 3x4. Aí, eu peguei uma foto dele, que nós tínhamos em casa, de um aniversário, e fiz um trabalho lá junto com o fotógrafo, colocamos o fundo branco. Cheguei para tirar a identidade, a atendente falou assim, essa foto não pode, ele está de lado, está um pouco de lado, ele estava pouca coisa de lado. Aí eu falei assim, então, mas ele é autista e ele não tira foto. E aí eu fiquei surpresa, porque ela foi lá dentro, falou com a gestora e voltou e falou assim, ah, nesse caso a gente vai fazer o RG. Quer dizer, né, não precisei brigar, não precisei mostrar o laudo. Eu até falei, o laudo está na bolsa, se você quiser, eu te mostro. Mas aí a gente vê que, assim, apesar de ter muito ainda a conquistar, as pessoas estão um pouco mais conscientes, né? Inclusive, os profissionais estão buscando mais qualificação, alguns até por conta própria. A gente sabe que é uma luta que está só começando, né? O Brasil ainda é muito atrasado, a gente não tem nem, assim, quantidade de autistas que nós temos no Brasil, não temos essa métrica. Vai melhorar um pouco agora com o censo, mas a gente ainda não sabe como que vai ser a primeira vez que vão perguntar se tem autistas nas residências, né? Isso também foi uma conquista, mas a gente ainda não tem nada que comprove, né? Não, então, se não tem a quantidade de autistas, não tem políticas públicas como deveria, como é no exterior, né? Onde o governo oferece terapia ABA para as famílias, o tratamento comportamental. A ABA é a análise do comportamento aplicado. É uma terapia comportamental que é científica e é a mais indicada para tratar autismo. No Brasil é caríssimo. No Brasil, poucas famílias têm acesso. Isso é muito triste. O autismo ainda é um transtorno de pouco conhecimento na sociedade e muitas vezes tardiamente diagnosticado. Além disso, é bastante caracterizado pela dificuldade de interação social. Nesse sentido, a sociedade não parece oferecer as adequadas ferramentas para atendimento e diálogo com essa população. Na verdade, às vezes nem conhecem. Nossos repórteres Pedro Henrique e Genivan Júnior foram para a rua e perguntaram se as pessoas sabem o que é o autismo. E você confere agora. Eu acho que autismo é crianças com faltando sensibilidade, né? Então, o autismo para mim ele é uma deficiência no qual a pessoa ela vive ali no próprio espectro. Ela não tem ciência de convívio social, os parâmetros dela de convívio são totalmente diferentes e elas precisam de necessidades assim, especiais. O mundo para elas funciona de uma maneira totalmente diferente, não é como nós racionalizamos as coisas. Muitas vezes coisas que não têm a mínimo atrativo para uma pessoa assim, essa deficiência, para um autista é algo extremamente especial. Eles geralmente, pessoas com autismo, eles são pessoas que precisam de mais cuidado justamente por não estar interagindo socialmente. São pessoas que constantemente têm ataque de pânico, eles não conseguem convívio normal. Atividades simples para muitas pessoas, para eles são complicadas. Eles têm, acho que o nome é correto, não sei se é sociofobia, mas eles não conseguem ficar em lugares com multidão, muito barulho. Eles têm problema em lidar com essas coisas. Ah, eu já acho que são muito inteligentes, só que eles vivem no mundinho deles e eles não conseguem interagir com outras pessoas. Vou falar assim, que não tem a mesma deficiência, mas eu acho eles muito inteligentes. Uma por causa do filme, do Doutor, aquele filme que passa lá, naquela minissérie que passa na Globo. Esqueci o nome do Doutor lá, ele é autista, não é? Então, eu acho ele muito inteligente. Michelle, olhando amplamente pelas políticas públicas de inclusão de pessoas autistas, quais os principais déficits que prejudicam a socialização dos autistas? Eu acredito que seja, primeiramente, a falta de conhecimento da população, que está melhorando muito com a conscientização, né? Porque antes as pessoas olhavam e não entendiam por que aquela criança está dando uma crise, porque ela não aceita alguns estímulos sonoros, porque ela não aceita ficar em multidão. Então, assim, uma das questões, eu acho que é a falta de conhecimento que está sendo resolvida agora com as políticas públicas, com a conscientização que está sendo feita pela mídia, porque esse papel da mídia ele é muito importante para se conscientizar as pessoas da importância de você entender o outro e saber que o outro tem uma dificuldade de convivência, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que as pessoas conhecem e começam a se colocar no lugar, respeitar o outro, e isso favorece a inclusão dos autistas na sociedade, né? Tanto na escola como em qualquer outro lugar que seja, né? E o que você acha disso, Vanessa? Eu concordo. Eu acho que a gente tem avançado, né? Apesar que as pessoas confundem muito os autistas, às vezes tem uma visão muito romântica do autismo, né? Porque os filmes e as novelas retratam o autismo leve, que é um autismo mais aceito na sociedade, né? Agora, o autista moderado, o autista severo, muitas vezes não participam de filmes, de eventos. A mídia tem um papel muito importante mesmo, como a Michelle disse. Hoje a gente vê autista no Globo Repórter, né? A gente vê falando de medicamentos que estão sendo liberados pela Anvisa recentemente. Mas uma coisa importante a dizer é que não existe cura, né, para o autismo. Ele não é uma doença. Ele tem tratamento, sim, para melhorar a qualidade de vida do sujeito, mas não tem cura. Então, por não ser uma doença, muitas vezes as pessoas julgam aquelas pessoas como doentes, né? E confundem muito com a doença, com a deficiência intelectual. Mas nem todo autista tem deficiência intelectual. Vanessa, você citou sobre essa inviabilização na mídia da imagem dos autistas. Segundo um estudo publicado em 2015 na revista Interface, Comunicação, Saúde e Educação, entre 2000 e 2012, o número de reportagens sobre autismo subiu de 9 para 95 publicações por ano na mídia brasileira. Michelle, como você vê que é a atuação da mídia para retratar esse assunto? Então, assim, eu vejo como muito positiva, né? Só que, assim, igual como a Vanessa tinha colocado, às vezes retrata muito o autista leve, né? E o espectro ele é muito amplo, desde o leve, que você vê e aparentemente não tem nada, é uma criança extremamente inteligente, ou um adulto, adolescente extremamente inteligente, mas pode ser uma pessoa moderada, uma pessoa severa, que não consegue se comunicar, não consegue ter uma independência, né? Então, assim, é uma coisa que a mídia ela tem um papel fundamental, como eu falei, em tentar desmistificar e também conscientizar. Então, o fato de ter subido as publicações foram muito positivas e para tentar trabalhar essa questão mesmo da conscientização, né, que é necessária, mas eu vejo que ainda tem que trabalhar essa questão de mostrar que o autismo não é só leve. Tem muitos autistas que não conseguem socializar, que não conseguem ter uma independência, que precisam ser mostrados e levados à mídia também. Imagino que vocês devem, então, passar pela situação de o tempo todo ter que ficar explicando o que é autismo. Exatamente. Inclusive, em parquinhos, né, infantis, muitas vezes o meu filho quer interagir com as outras crianças e ele não sabe como. Então, ele faz alguma coisa diferente. Por exemplo, ele chega e tenta apertar. E parece ser algo agressivo, mas não é. Ele está tentando fazer uma conexão com aquela outra criança. Aí, muitas vezes, os pais já vêm, né? Ai, o que está acontecendo com meu filho? E aí eu tenho que me levantar de onde eu estou, sentada, e ir até lá para falar, olha, meu filho é autista, ele está tentando socializar, né? Tento explicar, e a pessoa já muda. A maioria, pelo menos, fala assim, ah, ele é autista, nossa, já mudou, chegou para tirar satisfação, mas já voltou com outro, né, entendimento. Ah, então ele é autista, então entendi por que ele tá brincando dessa forma diferente. Até na escola já passei por algumas situações dele tentar interagir, quando eu vou buscá-lo, a professora fala, o que que tá acontecendo com ele? Hoje ele fez tal coisa. Aí eu pergunto como que foi, ela me explica, eu falo, não, mas isso é socialização. É a socialização do autista. Então, muitas vezes, a gente vê que nem as pessoas que trabalham com autista, raras exceções, né? Tem muita gente boa, tem muita gente dedicada, mas algumas ainda não entendem sobre o autismo. É um desafio. Falando sobre essa questão interpessoal, Michele, como que foi os primeiros contatos do seu filho com outras crianças? Então, no início, ele era muito novinho, não apresentava nenhum quadro, né, dentro do espectro. Era normal, assim, não tinha dificuldades, né? No entanto, quando os sinais foram sendo mais claros, né? Ele não queria ficar perto das crianças. Ele tinha dificuldade, ele não queria socializar. Até hoje, ele prefere ter contato com adultos do que com crianças praticamente ditas, sabe? Então, tem muitos casos, assim, ele não é o único. Tem muitas crianças que gostam de ter contato mais com adultos do que com crianças da mesma faixa etária, né? Então, assim, hoje em dia, como a escola tá sempre muito presente na vida, na nossa vida, né? Ela trabalha essa questão da socialização. Então, as crianças, né, na turma do Heitor, né? Elas sempre trabalham em grupos, assim, sabe? Pra ajudar ele a socializar. Então, sempre tem uma outra criança do lado dele tentando fazer com que ele socialize com a turma, sabe? Então, felizmente, os colegas de classe ajudam muito nesse processo, né? Que para ele é muito difícil, né? De se manter num espaço com muitas pessoas, ter que ter uma atitude que ele não está acostumado a ter, porque o autista, ele trabalha com impulso, né? Ele não sabe como é que funciona o roteiro de uma convivência, né? Ele quer fazer o que ele tem vontade, ele não sabe entrar nas normas que nós somos obrigados a entrar dentro de uma convivência em sociedade, né? Mesmo quando é criança. Então, assim, para ele é um desafio todos os dias. Hoje ele já está numa fase de adaptação melhor ou ainda está passando por ela? Eu acredito que ele está melhor, numa fase de adaptação melhor, porque para ele a escola, para ele é um paraíso. Ele vai, felizmente, ele vai feliz para a escola, sabe? Assim, ele não vai nervoso ou contrariado, ele vai feliz, chega lá, ele desce a rampa correndo. Então, assim, é um processo que é muito prazeroso. E eu acredito que a escola, ela tenta fazer o máximo de ser esse ambiente favorável para desenvolvimento infantil, né? Então, para ele, no caso, ele já tá bem desenvolvido nesse aspecto. E Vanessa, qual foram os primeiros contatos do seu filho com outras crianças? As primeiras crianças foram os primos, né? E a gente, no início, não percebia que ele brincava diferente, né? Mas achava que era da personalidade dele. Ah, ele é sistemático, né? Ah, ele não gosta muito de contato, puxou... Porque eu sempre fui uma criança muito tímida, né? Então, as pessoas falavam, ah, puxou a mãe era mais reservada, né? E as coisas foram passando, foram ficando mais evidentes. Na escola, a gente teve mais indícios, né, do autismo, porque ele se isolava muito. Então, ele foi com 1 ano e 7 meses, ele preferia brincar sozinho. Quando era atividades em grupo, ele se isolava, ele corria para o outro pátio e ficava correndo com os bracinhos abertos, assim, né? Explorando aquele ambiente, mas ele não queria contato. Ele não queria contato físico das tias, das professoras quando iam trocá-lo, trocar a fralda. Ele não queria contato com os coleguinhas. Hoje, isso já melhorou bastante. De tanto treino, né? Que é um treino, conviver com as pessoas para ele foi um treino. Hoje ele já tenta interagir, apesar de não saber exatamente como. Essas regras sociais para ele ainda são um desafio, né? Ele tem aprendido. Você citou sobre esse primeiro contato ter sido com os primos. Uhum. Qual que é o papel da família em apoio a essas mães, a esses pais que têm o filho autista? A família é uma rede de apoio essencial. As mães tentam ser fortes o tempo todo, tentam dar conta de tudo, mas a gente precisa ter uma rede de apoio. Quando é da família, melhor ainda. Então, poder falar o que, que a gente está passando. No início, a gente vive o luto, né? É chamado de luto. Porque é aquela negação. Eu idealizei um filho perfeito, que ia fazer medicina, que ia isso, que ia aquilo. E aí, de repente, meu filho é autista. Cada dia é uma possibilidade, né? Cada dia é uma vitória. Então, a gente poder ter pessoas que nos amam, que nos aceitam, que nos apoiam, né? Nesse processo é muito importante. Michele, tendo apoio ou não da família, a gente sempre procura os nossos iguais. Como foi para você procurar o contato com outras mães autistas? Então, para mim, isso veio como um presente, porque até então, quando eu descobri que meu filho era autista, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia nenhum autista, para começo de conversa. Então, assim, para mim foi um luto, primeiramente, porque quando eu descobri que meu filho era autista, eu sofri muito com esse aspecto, porque ele foi ficando mais nervoso. E nesse processo de que eu entrei num quadro meio que depressivo, eu raspei minha cabeça, sabe, porque ele puxava muito meu cabelo. E nisso, me veio aquela história que eu te contei do sensorial. Ele começou a adorar passar a mão na minha cabeça, porque eu regulava ele, né, quando ele tava nervoso, né. Então, assim, eu vi que isso foi uma comunicação que eu consegui criar entre ele, porque até então eu não conseguia me comunicar com ele, né. Porque ele estava no universo dele, eu estava no meu, e eu não conseguia entender como eu conseguiria acessar ele, né? Então foi por aí que eu consegui ter esse diálogo. E quando eu comecei a buscar tratamento, né, o primeiro lugar foi o CAPS. Lá eu conheci uma amiga, querida amiga, Maria Miguel Bertolino. Nós começamos a criar um vínculo de amizade, e nisso fomos conhecendo outras mães, buscando tratamento, né? E nisso foi apoiando uma outra, fomos conversando, trocando experiências. Nisso conseguimos fundar o grupo Amor Autista, que era um grupo de WhatsApp, continua ainda. Só que o grupo cresceu muito. Hoje em dia existem dois grupos, lotados, inclusive. Então lá é trabalhado, é dialogado sobre políticas públicas, sobre encaminhamento de qual processo você vai. Uma mãe que chega agora, ela não sabe para onde começa, para onde que vai. Então lá nós direcionamos essa mãe, para onde que ela vai, o que, que ela deve procurar pro filho, porque tem todo um protocolo para você conseguir algum acesso, atendimento pelo SUS, né? Então você tem que seguir esse protocolo, procurar um posto de saúde, eles vão encaminhar pro SUS, para medicina, ou para atendimento no SER, ou para o CAPS. Então, assim, além de troca de experiências, que a gente foi muito válida para a gente entender que aquilo não acontece só na minha casa, acontece na casa de todas, né? É uma forma de. Porque cada autista é único. Então, o que meu filho tem é diferente do que o da Vanessa tem, do que da Maria tem. Então, assim, foi uma forma de a gente tentar entender que esse espectro, realmente, ele é amplo e singular. Não adianta, não vou encontrar nenhuma criança que seja igual ao meu filho, porque é singular. Pode ter características semelhantes, mas cada um tem sua peculiaridade. Então, assim, essa troca foi muito válida para isso também, sabe? Além de incluir pessoas que não tinham acesso a conhecimento, a dar direcionamento, e ainda criamos uma rede de amizade também, que é uma família. Bom, como vocês duas mesmas falaram, vocês duas são mãe de primeira viagem, e mãe de primeira viagem de meninos autistas. Eu queria que vocês dissessem as suas experiências passando para outras mães que estão passando por essa situação. Como é ser mãe de um autista? Olha, para mim é assim, uma descoberta diária, né? Assim, primeiramente, foi um luto, porque, igual a Vanessa falou, a gente espera uma coisa que você idealiza um sonho, um filho perfeito, você imagina diálogos com seu filho, brincando, vendo filmes e vendo ele crescer, se desenvolver, idealizar uma carreira pra ele. Só que quando você descobre que seu filho é autista, você tem um baque. Porque não é aquela criança que você idealiza, nem vai ser aquele adulto que você sonhou, né? Mas é um presente, porque você descobre o amor da maneira mais pura possível. E é isso que eu vejo nos olhos dele, porque quando ele me abraça, é real. Quando eu busco afeto dele, é real. E cada conquista, mínima que seja, sabe? Seja um lá-lá-lá que ele canta pra mim, é um presente que enche meu coração, sabe? Então, assim, ele ainda não sabe beijar, ele começou como se estivesse beijando, sabe? E aquilo pra mim foi uma coisa muito especial. Então, assim, cada coisa mínima, eu falo pra vocês, mães, que tem um filho especial, a cada fato mínimo que aparece é uma conquista, porque você vê que todo o seu esforço que você faz correndo atrás de terapias, de inclusão, nunca é em vão. E você sabe que aquilo para ele é uma coisa muito cara e especial, porque ele sabe que ele reconhece, mesmo não dizendo para você, que aquilo tá sendo importante para ele. Então eu digo, nunca percam a fé, nunca percam a esperança, porque eles entendem o quanto nós amamos eles, e eles também nos amam da forma deles. Vanessa? É isso que a Michelle falou, é muito emocionante, né, para nós mães. O que eu poderia dizer para essas mães é: aceitem seus filhos do jeito que eles são realmente um presente, eles ressignificam a nossa vida, eles mudam tudo, eles nos transformam, eles ensinam mais para a gente do que a gente para eles. Então lutem, corram atrás das terapias, né? Lutem pelos direitos dessas crianças, briguem mesmo, a gente tem que brigar pelos direitos deles, para que eles se desenvolvam, para que eles tenham lugar na sociedade. Eles são crianças muito puras, crianças como outras crianças, né? Eles vêm com o autismo, eu acho que para ensinar alguma coisa para a gente mesmo. Porque, por exemplo, um exemplo meu particular, eu deixei uma carreira de 15 anos para atuar em outra área para ter mais tempo para o meu filho e para trabalhar em algo que está relacionado ao autismo, né? Então, quando eu faria isso se não fosse o autismo? Jamais. Eu estava na minha zona de conforto, estabilizada e etc, né? Mas ele me transformou. Hoje a minha vida é totalmente diferente. Eu não imagino minha vida sem ele, não imagino ele diferente do que ele é hoje. Bom, e nossa mesa redonda está chegando no final. A gente falou sobre educação, sobre políticas, sobre principalmente o amor que as mães têm por esses filhos. Bom, então eu queria primeiramente agradecer Michelle, que é fundadora do Grupo Amor Autista, se especializando em educação especial e mãe de um garotinho autista. Obrigada mais uma vez, Pedro, pela oportunidade de estar com vocês e falar sobre autismo e conscientizar essas famílias e a sociedade em geral, que é preciso ter um olhar atento, empático com essas pessoas, porque mesmo que ela não tenha um laudo ali para te mostrar, você percebe que a pessoa tem um comportamento diferente, tem a sensibilidade de entender que ela precisa de atenção e precisa de afeto. E a você, Vanessa, que é psicóloga especializada em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual e também mãe de uma criança autista. Agradeço muito pela oportunidade. A gente quer que esse conhecimento seja democratizado mesmo, que o tratamento seja democratizado, que todas as crianças tenham acesso a um tratamento de qualidade. Porque todos eles merecem, independente de renda, independente de qualquer coisa. Então, fico feliz que vocês tenham optado, né, por esse tema, que esse tema seja cada vez mais difundido e conscientize o maior número de pessoas. E essa edição tão especial do Na Escuta vai ficando por aqui. Contamos com Caroline Soares como editora-chefe, com as produtoras Gabriela Francis, Monalisa Leite e Vanessa Gianotti, os repórteres Genivan Júnior e Pedro Henrique, e com os produtores de quadro Ali Calucci e Gabriela Castro, além de nossas convidadas Vanessa Medeiros e Michelle Rabê. Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazzo. Na orientação, o professor Vinícius Dorn. Mais uma vez, agradecemos a você, ouvinte, pela sintonia no Na Escuta. Lembrando que você pode acompanhar as edições do nosso programa pelo site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Na Escuta, a informação que toca.